Tá com a mina da mão lá em cima, vai! Pedir pra ficar, vou enxugar o meu pranto e sorrir. Sei que amanhã vai ser muito melhor. Chegou a hora de me decidir. Vou tomar conta do meu coração e não deixar que aconteça outra vez. Já tá na hora de recomeçar. Vou me curar desse mal que me fez. Tudo bem, eu não vou te prender. Vai ser pra valer. Vai ser do meu jeito. Eu não faço mais tudo que eu tenho feito pra ter um pouquinho do seu sentimento. De novo, outra vez, lá vou eu tentar ser feliz. Cabeça erguida, mudar minha vida, encontrar outra alguém que não venha sorrir do que eu sinto por dentro. Do meu coração e não deixar que aconteça outra vez. Já tá na hora de recomeçar. Vou me curar desse mal que me fez. Tudo bem, eu não vou te prender. Vai ser pra valer. Vai ser do meu jeito. Eu não faço mais tudo que eu tenho feito pra ter um pouquinho do seu sentimento. De novo, outra vez, lá vou eu tentar ser feliz. De cabeça erguida, mudar minha vida, encontrar outro alguém que não venha sorrir do que eu sinto por dentro. Tudo bem, eu não vou te prender. Vai ser pra valer. Do meu jeito, eu não faço mais tudo que eu tenho feito pra ter um pouquinho do seu sentimento. De novo, outra vez, lá vou eu tentar ser feliz. De cabeça erguida, mudar minha vida, encontrar outra alguém que não venha sorrir do que eu sinto por dentro.